pisei. Solidão tá me custando caro, que barato que eu tomo, não dou conta de pagar. No escuro do meu quarto, tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. Os meus rolê pra te esquecer e volto, cada vez cruzando mais, mais. Mas de mim não sai, mais, mais. É uma pra frente e dois pra trás, mais. Nega, volta pro cinê. Nega, volta pro cinê. Nega, volta pro cinê. Seu nego, segundo. Solidão pra mim gostando caro, os baratos que eu tomo não dou conta de pagar. O escuro do meu quarto tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. Eu tô lendo de esquecer e volto, cada vez cruzando mais, mais. Mas de mim não sai, mais, mais. É uma pra frente e dois pra trás. Ô nega, volta pro seu nego. Ô nega, volta pro seu nego. Nega, volta pro seu nego. Nega, volta pro seu nego. Seu nego, ô nega, volta pro seu nego. Nego, nega, volta pro seu nego. Do meu bebo, do meu bebo. Nega, volta pro seu nego. Do meu bebo, do meu bebo. Nega, volta.